Aleluia. E uma das coisas que nós vamos fazer por toda a eternidade, aquilo que já está revelado na Bíblia, nós já sabemos que nós vamos adorar pelos séculos dos séculos. Diz lá no livro do Apocalipse, os anjos vão adorar, os crentes de todas as épocas vão adorar, e nós estaremos lá. Estaremos lá. Isso tudo aqui é um pequeno ensaio do que será todas as eras futuras, que nós nem sabemos explicar. Mas não precisamos explicar. A Bíblia diz para crermos. E quem crer, estará lá. Amém? Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. E nós vamos ver, pela palavra de Deus, qual a conduta, qual a postura certa para estar diante do Senhor. Porque uns são abençoados, outros não. Você vai ver que só boa intenção não é suficiente. Tem que haver um coração certo diante do Senhor. Veja lá comigo. No capítulo 6, verso 1 em diante. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, da cidade de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava na montanha, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo-lhe: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Dançava Davi com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo, pois, trazido o holocausto, sacrifícios e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, sua esposa: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, por elas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Lemos todo o capítulo 6. Como você se porta quando está diante de Deus? Não só em culto, na verdade a nossa vida toda, a vida do crente, é um culto a Deus. Tudo que você faz, tudo que honra a Deus, isso de certa maneira é culto para Ele. Pois aqui nós vamos ter Davi na melhor das intenções. Davi devia ter 30, 32 anos. Era ainda jovem e amava muito a Deus. Mas ele, na melhor das intenções, cometeu um erro gravíssimo. Quando se fala dos erros de Davi, às vezes se lembra as coisas mais grosseiras em relação a pessoas, mas aqui tem algo em relação a Deus. O Davi, com mais 30 mil pessoas, era muita gente. Por amar ao Senhor, a arca de Deus estava como que esquecida num lugar. A arca, para quem não sabe, era uma pequena caixa, toda revestida de ouro, onde pessoas carregavam, tinham varais nela e se carregavam nos ombros dos sacerdotes. E Davi foi lá e essa arca estava como que deixada ao desprezo por mais de 40 anos. Se vocês lerem na Bíblia, antes de Davi, quem foi rei foi Saul. E praticamente nada é falado da arca de Deus no tempo dos 40 anos de Saul. Nada. Esquecida, porque o Saul acabou sendo um homem que não se interessou por essas coisas espirituais. Consequentemente, sua família também não. E o reinado de Israel baixou o nível espiritual tremendamente. Com Davi tudo começa a mudar. E aqui tem o início de Davi. Primeiro, vamos chamar decreto-lei. Que Davi faz, ele diz: vou trazer a arca, que representava a presença de Deus, e mandaram buscá-la. Uma tremenda comissão de 30 mil homens. A arca estava na casa desse homem chamado Abinadab. Esse homem tinha dois filhos, Uzá e Aiô. Esses filhos, se a arca já estava mais de 40 anos lá, esses filhos com certeza não eram muito mais velhos que Davi. Talvez a idade de Davi, 30, 30 e poucos. Então quando eles nasceram, tudo indica que a arca já estava na casa do pai deles. O pai deles, um homem que amava a Deus, honrava a Deus. Um homem que tinha reverência pelas coisas sagradas de Deus. Pois esses moços, quando Davi chega lá, o novo rei de Israel, 30 mil pessoas juntos, muita festa, muita banda, muito louvor, tinha tudo de bom naquele momento. Eu gostaria que você olhasse para o versículo 3. E você vai ver o que aconteceu com esses moços. No versículo 3. O que tem ali? Eles iam transportar a arca de Deus num carro novo. Como é que jovem se sente num carro novo? Sabe como um jovem se sente? Um jovem de 25 anos, 30 anos. O pai lhe deu um carro novo. Eu acho que com raríssimas exceções, a maioria quer mostrar o carro novo. Eu acho que até os mais velhos têm diferentes maneiras de mostrar o carro novo. Mas esse jovem recebeu a visita do rei. O homem mais importante de Israel veio na casa deles buscar a coisa mais importante que tinha em termos de espiritualidade, presença de Deus. Eles se criaram vendo aquilo ali. Eles devem ter se criado vendo o pai deles orando. Mas eles não tinham a reverência, não tinham esse amor pela obra de Deus como seu pai. Podemos dizer então que esses dois moços eram filhos de crentes. Graças a Deus que nossos filhos, muitos já puderam nascer em casas cristãs, em famílias cristãs. Mas isso por si só não os torna cristãos. Eles terão que ter uma experiência com Deus, de se converterem a Deus, terem esse temor por Deus. Mas esses dois moços, um em especial chamado Uzá, ele tem um carro novo e diz: é nesse carro novo que eu vou fazer o desfile da minha vida. Puseram a arca de Deus ali em cima. Era proibido carregar a arca em cima de carros puxados por bois. A arca de Deus tinha que ser carregada por pessoas, e pessoas habilitadas, somente os levitas sacerdotes. Se carregava ela nos ombros, quatro homens, dois na frente, dois atrás, os varais estavam ali na arca. A arca representava a presença de Deus, a glória de Deus. Sabem quem carrega a glória de Deus? Os crentes. Na palavra de Deus diz que toda a terra vai se encher da glória de Deus. De que jeito? Só o dia que em todos os lugares do mundo houverem crentes. Aí a glória de Deus se espalha. Aqui estão esses moços. E eles, penso eu, cheio de vaidade. Se sentindo de certa maneira honrado, quem sabe posso dizer orgulhosos. Um orgulho ruim. Puseram no carro novo. Saíram exibindo a arca e o próprio carro. E de repente os bois no meio do caminho, levando para Jerusalém, os bois tropeçam e a arca parece que vai cair, e esse moço se agarra na arca para proteger a arca. Deixa eu te dizer uma coisa hoje à noite. Não te preocupa. Deus não cai. Ninguém precisa segurar, nesse sentido de querer proteger a glória de Deus. Esse moço não tinha reverência. Esse moço, estou dizendo, nasceu numa família, se fosse hoje cristã, mas ele nunca tinha tido a própria experiência dele com Deus. E ele faz algo proibido, ele profanou algo sagrado, que ele nem era levita, não podia tocar. Não podia pôr sobre carro, não podia ser puxado por bois. E ele, de maneira, querendo diante de 30 mil pessoas: ei pessoal, isso aqui está tanto tempo na minha casa, deixa que eu cuido disso. E Deus o matou na frente de todo mundo. Carregar a presença de Deus jamais foi e jamais será de qualquer maneira. Você tem que estar habilitado. Habilitado não é nenhuma forma de títulos humanos. É você ter a presença de Deus no seu coração. Isso que te habilita. Isso que te dá condições. Mas se você leva a vida cristã assim, meio no, na flauta, desprezível, de qualquer jeito, afinal, Deus não faz nada mesmo. Eu não gostaria que você se chamasse Uzá. mas se continuar de qualquer maneira, tem grandes chances de acabar tudo mal qualquer hora destas. Diante de Deus, esse moço foi executado. Aquilo que dali um pouco, se você olhar o verso 11, o Davi ficou com medo, disse, mas bom, como que eu vou levar a arca? Afinal, um homem tocou na arca e morreu instantaneamente. Se você ver o verso 11, a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Ninguém queria mais tocar naquele negócio. Afinal, é como se estivesse dando choques mortais. O Davi ficou apavorado. Senhor, o que é isso, Senhor? Eu queria fazer o melhor. Da maneira errada. Deixaram a arca lá. Vamos deixar na casa desse homem. Esse homem que era um levita, esse Obed-Edom. E em 3 meses, tem um historiador dos dias de Jesus, chamado Flávio Josefo. É um judeu, tem livros dele, escrito na época, que hoje estão traduzidos, inclusive para português. E ele diz, comentando esse episódio, que esse homem, em 3 meses, ele era pobre e ficou rico. Isso é um comentário de um historiador, não cristão, judeu. Em 3 meses, porque esse homem ficou com a presença de Deus. Ele recebeu a arca, que agora, tipo assim, ninguém queria. E ele deve ter dito, deixe na minha casa. Eu amo. Não é o objeto, é o que significa esse objeto. O Deus eterno. Para onde esse objeto, essa caixa aponta. Em 3 meses, esse homem prosperou. Para usar, esse homem usar, a arca significou morte. Para Obed-Edom, a arca significou prosperidade e vida. O que é que tu tira daí? O que é que tiramos daqui? Que a tua postura diante de Deus determina se tu vai ser abençoado ou se tu vai ser amaldiçoado. Se você leva a vida com Deus de qualquer jeito, cheio de altos e baixos, cheio de relaxamentos, não, isso não precisa levar tão a sério. Se você leva de qualquer jeito, então devo te dar que a arca de Deus, a presença de Deus é problema para ti. Mas se você leva com seriedade, se você tem amor e temor pelo Senhor, sabe que a presença de Deus para ti é bênção. O apóstolo Paulo falou, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que a vida de Cristo e toda a obra de Cristo para alguns é cheiro de morte, para outros é um perfume gostoso de Cristo. Para uma pessoa dizer, eu não creio, eu não quero, não quero. Tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo cheira mal para eles, não gostam. Mas para quem ama o Senhor, tudo aquilo é um cheiro agradável, cheiro de vida. Aqui tem esse moço que leva a coisa de qualquer jeito, para ele foi morte. Se aproximou do Senhor de maneira errada. Você já viu muita gente vivendo mal dentro da igreja? Nada dá certo, ranzinza. Sabe por quê, irmãos? Pegando essa palavra, porque falta seriedade, falta firmeza. E eu não estou falando só para vocês, estou falando a todos nós, me incluo nisso, de nós ter regularidade com Deus. Não um dia estamos próximos ao Senhor, outro dia já longe, outro dia mais distante, outro dia choramos nos seus pés, outro dia estamos desprezando as coisas sagradas. Não. Pode ser que aqui tem alguns que se criaram em lares cristãos, onde Deus era amado, onde Deus era respeitado, onde Deus tinha um lugar prioritário para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó. Tem muitos aqui que já tem até os avós cristãos. E você, por se criar ali, pensou que tudo isso era automático para você também. Cuidado. Eu já disse aqui que cada geração precisa se converter. E Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Parece que Uzá queria ir um pouco na carona do pai, mas nem na carona do pai foi. Porque o pai dele era um homem temente a Deus. Às vezes, você está mesmo num culto, na presença de Deus, e a sua mente está voando. Está imaginando alguma coisa que te aconteceu hoje? Como foi o teu clube preferido nesta tarde? Como foi um assunto importante que rolou lá na sua família? E você às vezes está, digamos, só de corpo presente. Isso não dá. Tem que ter da tua parte uma entrega a esse momento que estás diante do Senhor. Ou você chega aqui e o celular ligado, antigamente não, poucos anos atrás não tinha celular, né? Não é tão antigo não. Nós vivemos sem celular. Vivemos ou não? Vivemos. Às vezes as pessoas chegam, eu não posso desligar. Pode ser uma e outra exceção que tem uma coisa importantíssima por acontecer, aguardando uma chamada, mas isso é uma exceção, irmãos. A grande maioria de nós não tem problema na próxima uma, duas, três, quatro horas. E aí você fica com o celular na expectativa, daqui a pouco alguém me liga, mas não tem ninguém nem por ligar. E a presença de Deus, você vai perdendo ela completamente. Você está aqui, mas não está. Ou de repente alguém ainda mais distraído começa a brincar com seu celular. Não, não é lugar para brincar. Teve um homem aqui que foi brincar e morreu. Quando se está na presença de Deus, Deus quer exclusividade. Você gosta que alguém venha falar com você e está completamente distraído com outros? Não, né? Você gosta de exclusividade quando alguém está diante de ti. Quando alguém vem te cumprimentar, você gosta que essa pessoa olhe nos seus olhos? Ou ela pode te cumprimentar assim? Não. Se não for olhar nos meus olhos, não precisa me cumprimentar. Ou faz bem feito um cumprimento que honra um ao outro. Ou não faça. Porque um cumprimento desonroso é pior que nada fazer. Esse moço que morre é um moço completamente pensando na glória dele. Carro novo, bois bonitos, a arca de Deus sobre aquilo. Afinal, ele era o principal figurante daquele momento. Quando a principal figura devia ser? A presença de Deus. Ele estava interessado em si mesmo, ele não estava interessado na glória de Deus. Se aproximou de Deus de maneira errada. Me parece que no nosso tempo também isso é atual. Quantas pessoas se aproximam de Deus só para buscar uma bênção? Deus tem todas as bênçãos, a palavra diz que toda a riqueza está na mão do Senhor, tudo está na mão dele, e ele realmente nos alcança tudo o que necessitamos. Mas se aproximar só com esta intenção, errado. Errado. Agora, quando você se aproxima de Deus, Deus, eu estou na tua presença, quero o Senhor me dê o que estou pedindo, ou não me dê, eu te adoro de igual forma. Só crentes firmes conseguem fazer isso. Consumidores de religião, não conseguem. Se alguém vem para que Deus lhe seja como que um servo, não dá. Esse moço tinha um entendimento errado. Pagou muito caro por isso. Agora Davi, veja no verso 12. Avisaram a Davi que Deus estava abençoando aquele indivíduo que guardou a arca. Com carinho, com reverência. Aquele homem devia olhar para aquele objeto todo de ouro. Isso aqui representa Deus. Dentro daquela caixa, aquele baú, tinha os 10 mandamentos. Ainda do tempo de Moisés, isso já se passavam mais ou menos 450 anos. As tábuas estavam ali. Tinha lá um pouquinho que foi coletado do maná que caía no deserto quando o povo passou 40 anos. Tinha um pote de maná lá dentro. Aquele homem que guardou a arca devia olhar até com olhos. Deus, eu nem sei se eu posso olhar com meus olhos todos abertos para isso. Porque isso é tão santo, isso é tão sagrado, Deus. Assim, esse Obed-Edom, com essa reverência, se aproximava de Deus. Já os filhos, nem estavam aí. Seu pai é muito careta. O pai é quadrado. O pai quer ser muito crente. E o dia que o filho fez diferente da fé verdadeira do pai, o filho pereceu, morreu. Agora Davi ficou sabendo. Afinal, para um a presença de Deus foi morte, mas para outro é vida, prosperidade. O que está acontecendo? Eu quero trazer a arca para Jerusalém. Ele tinha conquistado Jerusalém há pouco tempo. Ele amava a presença de Deus, ele quer levar a presença de Deus para lá. Agora, o que Deus fez com Davi? Deu-lhe a segunda chance. Deus deu a segunda chance. O que Davi fez? Observem ali, verso 13. Levaram a arca do Senhor e tinham dado 6 passos. Sacrificava ele. Ele quem? Davi. Bois e carneiros. Agora sim, sem carro, sem bois, e o sacrifício aqui significava um sacrifício, ela pelo arrependimento. Erramos, Senhor, no querer conduzir a tua presença, inclusive Davi, lá em Crônicas ele fala disso. Erramos, Senhor. Veja, agora fazendo da maneira certa. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdoa-nos, Senhor. Esse era um sacrifício. O outro sacrifício era sacrifício pacífico. Obrigado, Senhor, nos perdoaste. Vamos ofertar para ti, por causa da tua misericórdia sobre nós. Mais 6 passos. Então quer dizer que aquela estrada ficou lavada de sangue. Ficou. Um homem e uma mulher, para poder chegar na presença do Santo, Santo, Santo Deus, precisa passar pela estrada lavada de sangue. Agora, pelo sangue de Jesus. Isso nos traz um temor. Ou se a gente às vezes vai fazer em casa uma oraçãozinha, que é até um pecado. No final da noite, obrigado por tudo, Jesus, amém. Não, desculpa, isso não é oração para um Deus santo, santo, santo. Você pega a sua Bíblia e olhando televisão ao mesmo tempo. Não, não, não, então só olhe televisão. Não dá para misturar isso. Porque Deus é um Deus que exige todo o teu ser, exclusividade. Até as empresas querem fidelidade dos clientes. Está certo, as empresas. Deus não ia querer isso. Fidelidade, exclusividade, só para Ele. Nossas esposas não querem exclusividade. Nossos esposos aí não querem exclusividade. Sim, estão certos. Davi agora da maneira certa, andando certo, com temor. Olha, 3 meses atrás um homem morreu, e agora ele está carregando a arca de novo, com os homens certos carregando a arca. Davi dançava, verso 14, com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava então cingido, vestido com uma estola de linho. Mas afinal, essa não era a roupa do rei. Onde ele deixou a capa do rei? Olhe de novo o verso 14. Olhe de novo. Ele está com uma veste de linho, uma veste simples, que os levitas usavam na adoração. Onde está a capa do rei? Onde está a coroa? Um homem não pode pular diante de Deus com coroa na cabeça, cai a coroa. Antes de cair a coroa, ele tirou. Não dá para dançar na presença de Deus, pular, se alegrar com uma capa pesada. Ele tirou a capa real. Você quer adorar a Deus? Tem que tirar tudo o que tira o brilho de Deus. Tudo que concorre com o brilho de Deus, tire. Quando você está na presença de Deus, lá no seu quarto, na sua sala, ou aqui, você lá não é comerciante, não é doutor, não é engenheiro, não é mecânico, não é enfermeira, não é policial, não é professora, não é vendedor, não é marceneiro. Sabe quem você é? Você. Diante de Deus não existem títulos. Títulos são coisas aqui deste mundo. Diante de Deus não tem um homem de roupas finas, mantendo a compostura de rei. O protocolo aqui acabou. Sabe, todo rei, toda autoridade, quando vai num lugar, tem preparativos, tem protocolos, tem cuidados, tem tudo. Aqui acabou, esse homem pulava. Sabe por quê? Porque ele foi poupado por Deus e agora ele entendeu o que significa carregar a presença de Deus, não só num objeto, mas dentro de si. Esse homem se alegrou, porque Deus não foi embora por causa de um erro deles 3 meses atrás. Deus não foi embora, Deus, ainda que puniu um, aquilo serviria de ensino como Deus quer que as coisas andam. Aqui eles andaram. Penso eu, carregando aquela arca, tocando os louvores, mas todo mundo tocando. Era 6 passos, eu até dei passos largos aqui, mas eu acho que era 6 passos e... Será que ninguém vai cair morto? O temor. Deus, com todo cuidado, nós vamos carregar a tua presença. Não com desleixo. Se lá até os bois tropeçaram e a carroça parece que ia cair, é porque estavam tocando aquilo de qualquer jeito. Você já viu o carro de funerária levar defunto quando a viagem é longa? E eles vão a milhão e têm que passar no interior com um buraco. Quando abre o caixão lá no interior para os parentes verem o morto velho está todo ladeado. Né? Parece que eles estavam levando a arca de Deus assim, atropelando os bois. Tanto que os bois tropeçaram. Não é normal o boi tropeçar, mas tropeçaram aqui. Porque o negócio ia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Deus não aceita. Deus não aceita. Davi aprendeu a se conduzir de maneira correta. Se corrigiu. E agora estava ele ali dançando. Agora que ele diz, Deus nos aceitou. Deus está indo conosco para Jerusalém. Agora sim, é alegria. E a mulher dele chegando lá perto de Jerusalém, Mical, viu aquela festa toda. E ela diz aqui que o desprezou no seu coração. O que será que ela disse, hein, para si mesma? Ela afinal ainda estava longe do marido. Que bobagem. 30 mil homens atrás de um baú de ouro. Que bobagem, que perda de tempo. Olha, meu marido lá, parece um palhaço, virou bobo. Ela, estou tentando imaginar o que ela estava pensando e desprezando o próprio marido. Quem era o pai dela? Saul. Saul deu alguma atenção para a arca de Deus? Desprezou, deixou lá no interior, na casa do Abinadab. Não se interessou pelas coisas do Senhor. É, a filha de Saul saiu parecidinha com ele. Davi não estava buscando um baúzinho de ouro, não. Aquilo tinha um significado. Sua esposa não entendeu. Mas nesse caso, entre a esposa e Deus, ele honrou Deus. Chegou em casa, ela sapecou ele. Disse para ele, né, que papelão tu aprontaste. Parecia um doido qualquer. Tu quebrou os protocolos, não te comportou direito. E aí, tentou acabar com ele. Mas ele não se deixou abalar. Ele tinha abençoado as pessoas. Ele tinha abençoado 30 mil pessoas. Chegou em casa, queria abençoar a sua casa. E a esposa disse, não, não quero isto. Nesta noite eu estou falando basicamente de três pessoas, uma quarta diante do Senhor. Uzá se aproximou de Deus, mas se aproximou errado. Coração todo errado. Queria estar perto de Deus, mas não queria largar um coração que desprezava Deus. Queria tirar proveito da obra de Deus. Morreu. Temos o coração desse homem aqui que guardou a arca quando ninguém queria nem chegar perto. O Obed-Edom prosperou. Tem o coração de Davi, que pôde rever o seu erro. Cresceu. E tem o coração da mulher de Davi, Mical, que desprezou. Consequência: nunca pôde ter um filho. Isso no Antigo Testamento era uma vergonha, como que um castigo divino para uma mulher que não pudesse gerar filhos. Se aproximar errado traz problema. Naquele caso, morte. Desprezar a presença de Deus traz problema. Amar a presença de Deus traz conserto. Se é verdade o que disse o historiador, lá do primeiro século, se é verdade, e tudo indica que sim. Em 3 meses, um homem que temeu a Deus se levantou. Entre as 4 pessoas, todos nós nos encontramos. Os que querem a presença de Deus, mas não têm reverência. Os que até erraram, sem saber, mas têm reverência e se consertam, como Davi. O homem que a arca ia passando e deu aquele desastre todo e disse, pode ficar da minha casa. E por último, Mical. Ela aprendeu com o pai dela a desprezar Deus. Discípula do pai. Que terrível. Eu gostaria que você dissesse para Deus essa noite. Eu só posso te pedir isso, porque a decisão é sua. Que você possa dizer, Deus, eu quero ser como Davi ou como Obed-Edom. Melhor ainda Obed-Edom, que ele não errou. Davi ainda cometeu o primeiro erro. Deu para consertar. Se puder, Deus, eu quero te levar na minha vida, não de qualquer maneira. Quando estou na tua presença, é só para ti, Senhor. Quando eu venho a um culto, Senhor, não vou ficar cutucando, não vou estar piadinha, não vou estar fazendo uma gracinha, nada. Senhor, é para ti. Fizemos a abertura do culto com aquele verso que Jesus disse, que o Senhor, Deus e Pai, está procurando adoradores verdadeiros que o adorem em espírito, que é de todo o teu coração, e em verdade. Não adoram de mentira. Muitos anos atrás se dizia que todo esse momento do louvor, essa 40 minutos, 50 minutos, uma hora de louvor, isso era para preparar para a pregação. Até pode preparar, mas o objetivo é outro. Sabe qual é o objetivo do louvor e da adoração? É isso mesmo, adorar. Se você fizer, temos que preencher estes primeiros 50 minutos com música. Não. A música é um ingrediente que está junto, mas não é para preencher. É para chegar diante do Senhor e expressar: Deus, eu te amo. Tudo que se diz nos louvores é isso que eu quero dizer mesmo, Senhor. Eu sei que à medida que o meu coração está assim diante de Deus, eu me preparo para receber a palavra, eu sei disso. Mas não é para encher tempo. Não é para a pessoa dizer: bah, que música gostosa. Até pode ser uma música legal para a nossa alma. Mas o objetivo primeiro não é para isso. É para chegar diante do Senhor. Os irmãos do louvor aqui sabem muito bem disso. Algumas coisas eles sabem até mais que eu, porque estudaram, se prepararam, estudam a Bíblia, às vezes especificamente para esse assunto. E não é em vão que o diabo ataca tanto o louvor. Não é em vão, porque o diabo é que quer ser adorado. É ele. Ele chegou a dizer para Jesus: eu te dou tudo desse mundo se tu me adorar. E aí Jesus disse: sai daqui, Satanás, o culto é só para Deus. Adoração, por isso, na hora da pregação, sim, o máximo da tua atenção. Mas na hora da adoração, igualmente, o máximo da tua atenção. O máximo, porque você está fazendo isso, não é nem para você mesmo. Adoração não é para nós. Adoração é para Deus. Esse moço usar. Até podia ver o pai dele fazendo o certo, mas ele nunca fez o certo. Davi era um adorador, mas estava, acho que, um pouco assim, embasbacado, que agora ele era rei, era um moço pobre lá do interior, e de repente, depois de 15 anos, ele foi escolhido aos 15, consagrado pelo profeta Samuel ali pelos 15, e agora com 30 anos ele é o homem mais importante de Israel, tirado lá do meio das ovelhas. Ele estava meio embasbacado com essa glória humana ainda. Qualquer um de nós, imagina que dentro de nós tem um moço pobre, de família pobre, e vai jogar futebol e se dá bem, e com 22 anos ele está riquíssimo. Ele fica embasbacado com tudo isso. É muito dinheiro. Saiu da miséria, saiu de um bairro pobre, e agora frequenta os lugares mais luxuosos do mundo, tem os melhores carros, e aí as melhores meninas também estão à disposição, e tudo desse mundo. Isso deixa a pessoa fascinada, como que enfeitiçada. Eu não estou dizendo que Davi estava assim, porque ele sempre amou a Deus. Mas essa glória humana, isso mexeu com ele. E foram buscar a arca, e ele sabia o jeito que era o certo. Mas naquele momento ele queria. Ele até queria a presença de Deus. Ele disse: Deus, vem, e vem de qualquer jeito. E aí Deus disse: de qualquer jeito não. Não. Eu quero te ajudar, e com essa palavra quero me ajudar. A nós sermos esses adoradores, que quando diante de Deus, nada me perturba, nem interno e nem externo. Se alguém vem te cutucar na hora do louvor ou da pregação, diz: arreda Satanás. E aí, porque Deus é que não é que quer te perturbar. Se você quer ser mais delicado, diz, irmão, por favor, não me atrapalhe agora. Por favor, não me atrapalhe. Não me desconcentre, porque eu estou diante do Rei dos Reis. Ninguém de nós ia chegar na frente da presidenta da República e ela marcou uma audiência com você, vamos inverter as coisas. E você vai falar com ela e fica brincando no celular. E aí, imediatamente você ia ser desconvidado de estar lá. Para uma personalidade humana, seja quem for, nós temos que dar atenção. Imagina a Deus. As criancinhas às vezes passam aqui na frente. Eu faço questão de cumprimentar elas. Para muitas delas, eu acho que eu sou um gigante. Elas acham que eu sou um gigante, porque elas são desse tamanhozinho e olham. De propósito, sabe o que eu faço? Vocês já viram, talvez, alguns. Eu faço isso. Para ficar do tamanho delas. Sabe o que Deus faz conosco? Deus fez isso. Não tinha outro jeito de nós conhecermos Deus. De olhar, vamos dizer, nos olhos de Deus. Deus teve que se abaixar. E a palavra de Deus diz isso. Que Jesus deixou a glória e veio aqui entre nós. Diante de Deus, se você está muito atarefado, pare tudo. Ainda que você fique com Deus, aquele horário específico, que sejam apenas 5 minutos, mas sejam 5 minutos totais para Deus. Totais. Porque aqueles 5 podem te fazer muito melhor do que ficar 1 hora, mas com Bíblia e TV ligada, celular ligado, internet ligada. Não, não, não. Você não vai conseguir carregar a glória de Deus. Porque vai misturar as coisas tudo. A gente aprende pela Bíblia. Como se portar diante do Senhor. Diante das pessoas também. Quando você estiver diante delas. Que seja só um aperto de mão. Mas naquele aperto de mão você se entregou por completo. Olho no olho. Um aperto de mão dura 5 segundos. Isso não é difícil fazer para honrar o outro. Faça isso. Você vai ver que as coisas vão melhorando, melhorando. Porque quando você honra a Deus e você honra pessoas, a presença de Deus vai te fazer prosperar em tudo. Deus vai. Deus está falando contigo alguma coisa hoje de noite? Comigo falou. Siga assim. Ou como Obed-Edom. E eu penso que nós todos vamos nos enquadrar como Davi, porque também já erramos quando estivemos diante do Senhor, já erramos no coração. Parece que estamos por aí, né? Se tem alguém como Mical, que sabe da presença de Deus, mas eu não quero isso na minha vida e na minha casa, mude de pensamento. Se tem alguém aqui como Uzá, leva uma vida dupla. Eu vou na igreja, mas também estou lá no mundo, isso não dá em nada. Não brinca. Sabe o que diz a palavra de Deus? De Deus não se zomba. Porque aquilo que você semear, isso você vai colher. Não se engane, diz lá em Gálatas capítulo 5. Não te engana. Não brinque com Deus. E nem brinque de Deus. Faz de conta que você é o Deus. Parece que o Uzá estava brincando um pouco. Eu é que domino o espetáculo todo. Não, não faça isso. Não ponha sua vida e sua salvação em risco. Não. Mas eu acho que todos nós, seja em casa ou seja aqui, alguma vez já tratamos Deus com desdém. Você já fez alguma oração na sua casa, ajoelhado ali no seu quarto, mas pensando em outras coisas? Quem já fez isso? Levante a mão. Vocês viram que eu fui, acho que, o primeiro a levantar. Quando você está preocupado, quando você está agitado, até está fazendo uma oração, mas sua cabeça está voando. Ou quando estamos muito fascinados com um acontecimento bom, ficamos agitados no nosso interior. Você já viu que às vezes não consegue parar, nem diante de Deus? Algo que te deixou muito eufórico. Se esforce. Se determine. Para diante do Senhor, ser totalmente dele. Ah, Deus vai ter muita alegria em entrar sim na tua casa. Deus vai ter muita alegria em te começar a ministrar bênçãos e bênçãos e bênçãos. O temor do Senhor, diz o filho de Davi, Salomão, é o começo, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Quando você vai fazer algo lá fora, faça pensando no Senhor. O Senhor faria isso? Faça assim. Quando você vai dizer algo, reagir a alguém, o Senhor faria assim? Filhos, quando vão responder aos pais ou pedir algo aos pais, o Senhor pediria isso? Ou quando estão diante ou distante dos olhos dos pais, aí pode ser a tentação de fazer porque ninguém está vendo. Sim, alguém sempre está vendo. Agora vivemos nas cidades com câmeras em tudo que é lugar, né? Estão nos vendo aí. Quando você sair na porta ali, tem uma câmera na frente do prédio aqui, não tem? Tem uma central que estão te vendo. Quando tu estacionar aqui, quando tu caminhar aqui, estão te vendo. Não tem problema. Isso até é para segurança. Mas antes de haver câmeras, antes de haver qualquer tipo de satélites, você já era visto por Deus aonde você estiver. E aquela câmera só pode pegar o ambiente externo. Não pode entrar em nenhuma casa. Mas Deus pode. Tema a Deus. Temer nesse sentido de respeite. Respeite a Deus. O Davi deu comida, deu passas, deu carne. Foi um churrascão para 30 mil pessoas. Vocês viram aqui, né? Todo mundo chegou a levar para casa um bom pedaço de carne. Quando foi para casa, sua esposa não quis ser abençoada. A salvação e a adoração é individual. Ah, pastor, lá em casa o pessoal não quer amar a Deus. Continua você amando. Vai orando por eles, vai dando bom exemplo, mas continua você. Não deixa outros te atrapalhar. Continua. Ah, mas tem pressão contra mim. Deixa pressionar. Continua amando a Deus. Não olhe para os lados, não olhe para as pessoas. Olhe, sobretudo, para Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se você já tropeçou no que estamos falando hoje, em querer carregar a presença de Deus de qualquer maneira, que bom que há uma oportunidade para mudar esse quadro. E a oportunidade está sendo dada por Deus hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. eu gostaria que você mesmo dissesse algo ao Senhor, do que você ouviu. Você mesmo pode falar com o Senhor. Quatro personagens: Uzá, Davi, Obed-Edom e Mical. Quatro atitudes diferentes diante do Senhor. Você pode dizer para Deus aqui, você já teve, mas você pode dizer para Deus, e o mais importante, qual a que você quer? É você e o Senhor. Fale com Deus por um momento. Antes de palavras, antes de músicas, antes de uma reunião, um coração de adorador.